Você já pode abrir a sua Bíblia no texto já indicado. Evangelho de João, capítulo 12, versículos de 1 a 8. Enquanto você abre a sua Bíblia, eu queria expressar aqui a minha gratidão à igreja, porque deram aquele presente maravilhoso para mim, para Cris. E a gente desfrutou, fomos lá para Cananéia, lugar bem tranquilo. E eu precisava de tranquilidade mesmo, porque eu só vivo na agitação. Então a tranquilidade ali encontrei. Passeamos, conversamos, refletimos, avaliamos a nossa vida. Eu, principalmente a minha, como pastor, como pai, como marido. E também analisava eu a minha condição como pastor. E eu sei que Deus permitiu que a gente fizesse muitas coisas. Quando eu digo a gente, eu estou dizendo a igreja e eu, todos nós. Isso me alegra, mas ao mesmo tempo eu não estou satisfeito ou acomodado com aquilo que já conquistamos. Porque Deus quer muito mais. Ele quer, por exemplo, que nós viemos a influenciar o nosso bairro, compartilhando a palavra do Senhor. Então, eu não estou feliz apenas com o que já alcançamos. E talvez eu nunca fique feliz e satisfeito, porque a visão de Deus é muito maior. Mas eu não posso deixar de agradecer a Deus pela vida da nossa igreja, nossa oficina de música, nossos adolescentes tocando aqui. E aí eu me dei conta que nós temos mais de um grupo de louvor, tem o coro dos jovens e adolescentes, todos com o propósito de servir ao Senhor. Isso alegra o meu coração, mas Deus quer muito mais. E eu falava ao Senhor: ó Deus, fala que o teu servo ouve. E nesse período que a gente esteve lá, eu refleti muito sobre a vida, sobre a piedade, sobre a igreja. E eu queria que você soubesse disso. Primeiro, foi um grande presente, sobretudo pela motivação. Lógico que o pastor gosta de receber uma camisa, como já recebi várias, da moçada aí, presentes outros. Mas esse eu achei especial, nem foi pela viagem em si, nem pelo preço que foi pago, que eu não sei, que é um presente, ninguém vai me falar, eu também não vou perguntar. Mas pela motivação. Pastor, o senhor está muito cansado. O senhor trabalhou aqui no período das suas férias e a gente entende que o senhor precisa descansar lá com a Arlete. E pensar desse jeito é uma das coisas mais preciosas para o pastor, porque normalmente pensa que o pastor não cansa, porque o pastor também não trabalha, então vai cansar do quê? Mas eu trabalho e trabalho muito e canso muito. E eu agradeço porque a igreja percebeu isso e me deu esse presente juntamente com a Cris. Eu sou muito feliz. Muito obrigado, meus irmãos e irmãs. Mas vamos ao texto. Vamos refletir sobre a palavra do Senhor. A gente continua ainda pensando a respeito do Evangelho de João. Depois de ter passado por aquelas 7 experiências, 7 sinais que determinam que Jesus é o Cristo, a partir dos sinais que ele realizou, mas que esses sinais revelavam quem ele era e quem ele é de fato. E ele é o Cristo. E aí a gente continua, porque no Evangelho de João há muitos discursos de que edificam e há muitos ensinamentos. E, portanto, nós não vamos parar naquelas 7 experiências que já antes vimos. Então, hoje eu proponho que leiamos o Evangelho de João, capítulo 12, versículos de 1 a 8. Eu quero refletir sobre o tema rendição, rendimentos, redenção. Vamos ler o texto da Escritura Sagrada, que se encontra, como disse, no Evangelho de João, capítulo 12, versículos de 1 a 8. João 12, de 1 a 8. Seu boletim está até o 11, mas até o 8 é o suficiente. Diz assim: 6 dias antes da Páscoa, Jesus chegou a Betânia, onde vivia Lázaro, a quem ressuscitara dos mortos. Ali prepararam um jantar para Jesus. Marta servia, enquanto Lázaro estava à mesa com ele. Então Maria pegou um frasco de nardo puro, que era um perfume caro, derramou-o sobre os pés de Jesus e os enxugou com os seus cabelos. E a casa encheu-se com a fragrância do perfume. Mas um dos seus discípulos, Judas Iscariotes, aquele que mais tarde iria traí-lo, fez uma objeção: por que este perfume não foi vendido e o dinheiro dado aos pobres? Seriam 300 denários. Ele não falou isso por se interessar pelos pobres, mas porque era ladrão, sendo responsável pela bolsa de dinheiro que costumava tirar o que nela era encontrado. Respondeu Jesus: deixe-a em paz, que eu guarde para o dia do meu sepultamento, pois os pobres você tem sempre. Vocês sempre terão consigo, mas a mim vocês nem sempre terão. Versículo 9, quero ler também. Enquanto isso, uma grande multidão de judeus, ao descobrir que Jesus estava ali, veio, não apenas por causa de Jesus, mas também para ver Lázaro, a quem ele ressuscitara dos mortos. Assim, os chefes dos sacerdotes fizeram planos para matar também Lázaro, pois, por causa dele, muitos estavam se afastando dos judeus e crendo em Jesus. Amém. Vamos orar. Senhor Deus e nosso Pai, fala ao nosso coração a partir do texto que nós acabamos de ler. Fale conosco, ó Deus, é a nossa oração e a faço em nome de Jesus. Amém. Uma das atitudes mais importantes que uma pessoa pode fazer é, na verdade, se render aos pés do nosso Senhor, se reconhecemos que Jesus é de fato o nosso Senhor. Porque Deus só pode trabalhar através daquele que se rende aos pés dele. Muitas vezes, pensamos no nosso coração: Deus não mais opera hoje como operava no passado. Pois olhamos um pouco o contexto anterior desses capítulos, do capítulo 12. Logo de início a gente vê Jesus fazendo o primeiro sinal: transforma a água em vinho. Jesus pega aquele paralítico que há 38 anos não andava e diz: levanta, pega a sua maca e anda. Jesus então multiplica os pães. Ele chega lá, 5 pães, 2 peixes e alimenta 5.000 pessoas. Jesus então ressuscita a Lázaro, e a semana retrasada a gente falou da ressurreição de Lázaro, mas vários outros aspectos que determinam a morte, porque a morte quer dizer separação. O que é que nós aprendemos com o contexto anterior desse texto? Quem é Deus? E o que ele fez? E o mais interessante, ou tão interessante quanto, é que ele quer continuar fazendo aquilo que ele fez. Não exatamente as mesmas coisas, mas realizar sinais que façam com que as pessoas percebam que Jesus é o Cristo e se rendam aos pés dele. Mas muitas vezes isso não ocorre, porque os servos do Senhor não assumiram ainda a sua condição de servos, se rendendo diante do Senhor, para que depois seja um grande instrumento nas mãos de Deus. Porque uma coisa precisa ficar bem clara aqui para nós: Deus quer fazer grandes sinais como realizou no passado, Ele mesmo. Ele quer continuar realizando, mas Ele quer usar a sua vida para que os grandes sinais dele se revelem e Jesus então passe a ser o Cristo para todos aqueles a quem você comunicar a palavra do Senhor. Aí então me deparo com uma história como essa, em que nós aprendemos a importância da rendição, em que nós vamos perceber também que há fatores que impedem, ou um fator em especial no texto, que impede a rendição. E depois nós vamos perceber por que é fundamental que todos nos rendamos aos pés do Senhor. A primeira coisa, então, que eu quero refletir com você sobre a rendição de Maria. Como ela se rende aos pés do nosso Senhor. E que atitude magnífica esta grande mulher tomou diante do Senhor. E, consequentemente, o que ela fez repercute até hoje na vida das pessoas do século XXI. Nem vou dizer dos séculos ou dos tempos anteriores. O texto dá conta que Maria, que Jesus foi até Betânia, onde morava Lázaro, Maria e Marta, mas num contexto anterior, que você pode ler em Mateus capítulo 26, de 6 a 13, e também o Evangelho de Marcos 14, de 3 a 9, você vai perceber que Jesus foi à casa não de Lázaro, mas de Simão, que anteriormente era leproso. Simão, o leproso. E eles estavam reunidos na casa de Simão. E estava sentado à mesa com o nosso Senhor Jesus, Lázaro, a quem Jesus havia ressuscitado dentre os mortos. Estava também, certamente, o leproso, aquele que era leproso, que agora estava diante do Senhor, Simão. Marta servia a ceia que era oferecida ao Senhor e aos discípulos. Então, eu imagino uma grande mesa, estava ali Lázaro, Simão o leproso e os discípulos do Senhor Jesus, e Maria, Marta servia a mesa. Então, percebo ali um ambiente muito bonito, Jesus em comunhão com os seus discípulos. O texto dá conta que, de repente, Maria chega diante de Jesus e derrama esse perfume caríssimo sobre a cabeça e os pés de Jesus. Quando a gente lê o Evangelho de Mateus, o texto vai dar conta que só derramou o perfume na cabeça. Assim também como em Marcos, capítulo 14, de 3 a 9, também. Mas no Evangelho de João fica claro que ela derramou aquele frasco de perfume não somente na cabeça, mas também nos pés de Jesus. Marta também estava ali e servia. E Marta foi justamente aquela que foi ter com Jesus e falou: Mestre, meu irmão já está morto há 4 dias, um pouquinho depois que Jesus disse para tirarem a pedra. Mas depois ela compreendeu tudo aquilo que o Senhor queria dizer. Isso nós estamos nos referindo ao capítulo 11, quando se trata da ressurreição de Lázaro. Agora Maria, quando vê Jesus assentado à mesa, ela pega aquele perfume raro e caro e derrama sobre a cabeça e os pés de Jesus. Gostaria de fazer alguns comentários que me vêm à mente quando nós falamos sobre a vida de Maria e aquilo que ela havia feito. Uma das coisas que eu percebo nesse texto é que o texto no capítulo 11 diz que Jesus amava a Lázaro, a sua irmã Marta e a sua irmã Maria. Ou seja, Jesus os amava e eles também amavam a Jesus. Então, estava ali Jesus sentado juntamente com seu amigo Lázaro e as irmãs de Lázaro, a quem Jesus também amava, e que elas também amavam a Jesus. Maria, então, quer demonstrar o seu amor para com o Senhor. Para Maria não era suficiente verbalizar o amor por Jesus, mas precisava demonstrá-lo com uma oferta. E isso deve fazer efeito na nossa vida também. Não adianta nós apenas e tão somente verbalizarmos o nosso amor por Cristo. Você ama Jesus? Ah, ama Jesus. E você faz o que ele faz? Ah, nem sempre. Então, quem ama, faz, aqui, obedece. É o que a palavra de Deus nos diz. Maria não só amava tanto quanto obedecia, mas ela entendeu que ela precisava manifestar o amor dela de uma maneira muito diferente das mais comuns. Ela resolveu demonstrar o seu amor com uma oferta. Logo em seguida, ela se dá conta que essa oferta não poderia ser algo barato, pois não corresponderia à dimensão do seu amor para com Jesus. Então Marta pega um frasco de perfume, conforme o texto diz aqui. Ela pega um frasco de perfume, versículo 2 diz: ali prepararam um jantar para Jesus. Marta servia enquanto Lázaro estava à mesa com ele. Então Maria pegou um frasco de nardo puro, que era um perfume caro, derramou sobre os pés de Jesus e os enxugou com os seus cabelos. E a casa se encheu-se com a fragrância do perfume. Maria chega e percebe que a demonstração do amor dela precisava ser algo caro, e pega aquele frasco de perfume, que devia ter mais ou menos 326 gramas, um vidrinho assim, que tinha uma garrafinha, um recipiente, que você, para usar, tinha que quebrar o gargalo e depois fazer uso do perfume. E ela teria que quebrar e teria que usar todo o perfume, porque depois de quebrado não dava mais para usar. Então você tinha que usar tudo. Então ela quebra o frasco de perfume raro e caro. Perfume esse que Judas, logo em seguida, no versículo 5, reclama, dizendo que aquele perfume custava mais ou menos 300 denários ou 300 moedas de prata, o que seria 10 vezes mais do que o preço pelo qual ele vendeu a Jesus. Então, ele diz, Maria pega, esse perfume equivalia a aproximadamente um ano de serviço ou de trabalho de um trabalhador. Portanto, aquilo que Maria estava oferecendo a Jesus não era algo barato, não era algo comum, era um perfume muito caro que para você comprar você tinha que trabalhar um ano inteiro. 300 denários ou 300 moedas de prata. E pelo jeito, aquele perfume era para ser usado numa ocasião muito especial. E a ocasião especial que Maria entendeu que deveria usar aquele perfume foi justamente naquele momento quando Jesus estava ali. Maria então chega, pega aquele perfume raro e caro, derrama sobre a cabeça e também sobre os pés de Jesus. E quando ela derrama aquele perfume também sobre os pés, ela toma uma outra atitude, ela enxuga os pés de Jesus com os seus cabelos. Eu nunca vi coisa parecida. Aquele perfume derramado aos pés do mestre, e ela se abaixa e começa a enxugar os pés de Jesus com aquele perfume, numa atitude completa de rendição, para que ela pudesse dar aquele perfume e derramar aquele perfume sobre Jesus. Ela entendia que Jesus era de fato quem ele sempre disse que foi, ou que era, o Filho de Deus, o Cristo. Então ela toma essa atitude, ela derrama aquele perfume, se rende aos pés de Jesus e nessa rendição ela enxuga os pés de Jesus com o seu cabelo. E o texto diz também que quando ela faz isso, toda a casa se encheu da fragrância daquele perfume que era muito raro, muito caro, mas ela resolveu naquela ocasião especial dar aquilo que ela tinha de precioso, talvez mais precioso, para Jesus, para demonstrar o amor que ela tinha por nosso Senhor. Se nós amamos a Jesus, nós precisamos ter uma atitude semelhante à de Maria. Isto é, se eu amo a Jesus, não será só com palavras que eu devo demonstrá-lo, mas é com uma atitude mais excelente, com uma oferta. E essa oferta, não necessariamente nós estamos falando de dinheiro, mas de algo que é muito importante para você, mas que você derrama aos pés do Senhor Jesus. Ela quebra o perfume e derrama aos pés de Jesus. E o interessante também é que ela não economizou a fragrância a ungir. Ela pega e derrama tudo sobre a cabeça e sobre os pés de Jesus. Você e eu também temos que entregar aquilo que amamos completamente. Porque nós temos o hábito de entregar ao Senhor algumas coisas que são valorosas, mas não entregamos completamente, entregamos parte. E quando eu me lembro de algo precioso, eu estou me lembrando da nossa própria vida, que nós devemos entregar ao Senhor por inteiro e não por partes. O grande problema do povo evangélico, não só desse século, mas eu entendo que sempre foi assim, é que se entregam ao Senhor pela metade, por partes. Ó Senhor, essa parte aqui, mas essa em especial, não. Eu entrego isso, mas essa parte aqui, a minha vontade, os meus anseios, isso aí, não vai dar, não. Isso não determina que nós verdadeiramente nos rendemos aos pés do Senhor, porque quando nós nos rendemos, nós entregamos tudo a Ele. E um fato interessante é que quando essa mulher toma essa atitude, a fragrância do perfume encheu a casa onde ela estava. Mas essa fragrância já passou. Ficou por algum tempo lá, mas já passou. Mas a fragrância do derramamento da alma, do coração dela, diante dos pés do nosso Senhor, até hoje nós sentimos. Porque vamos olhar o Evangelho de Mateus, capítulo 26, versículo 13. No Evangelho de Mateus, capítulo 26, versículo 13, o texto diz: a respeito do mesmo assunto, o que não está agora nesse texto de João, mas de Mateus sim, o texto diz assim: eu lhes asseguro que em qualquer lugar do mundo inteiro, onde este Evangelho for anunciado, também o que ela fez será contado em sua memória. O que Jesus está dizendo é que o derramamento da alma dela, o derramamento do coração dela, essa rendição dela, seria um fato conhecido por todas as pessoas em todas as partes do mundo, em todas as épocas. E eu gosto também de lembrar daquilo que diz a segunda carta de Paulo aos Coríntios. Quando Paulo escreve aos Coríntios, na segunda carta, versículo 15, vejo algo de precioso aqui que eu gostaria que você atentasse. 2 Coríntios 2,15 diz assim: porque para Deus somos o aroma de Cristo entre os que estão sendo salvos e os que estão se perdendo. Versículo 16 diz: para estes, os que estão sendo salvos, somos cheiros de morte, mas para aqueles a fragrância da vida. Mas quem está capacitado para tanto? O versículo 15 é importante porque o texto diz: porque para Deus somos o aroma de Cristo entre os que estão sendo salvos e os que estão perecendo. A atitude daquela senhora, daquela mulher, de Maria, embora o perfume tenha já passado a fragrância, a atitude daquela mulher tem deixado a fragrância até os dias de hoje, pois aquilo que ela fez tem uma repercussão na vida das pessoas, na minha vida e na sua vida, até o dia de hoje, porque aquela mulher se rende aos pés de Jesus, deu o que ela tinha de mais precioso e não economiza, ela simplesmente derrama tudo, todo o perfume e toda diante do Senhor, na cabeça e nos pés, e se humilha, lavando ou enxugando os pés de Jesus com o seu cabelo. Jesus se maravilhou de ter visto aquela atitude. Mas será que ele tem se maravilhado da minha vida ou da sua vida? Será que nós amamos Jesus? E se amamos, nós temos dado a ele uma oferta digna do amor que temos para com ele? E se temos derramado, e se temos dado tudo, como ela derramou toda a fragrância, todo o perfume, ou parte? Quando eu falo de rendição, eu estou me referindo a alguém que ama e que dá o que tem de mais precioso e dá tudo, porque entende que aquele a quem ela deu ou a quem demos é digno de receber o nosso louvor, a nossa adoração. Muitas vezes nós temos tantas coisas e tão preciosas que resolvemos dar algumas delas ao Senhor, outras não. Deus nos dá os nossos filhos. E depois, os nossos filhos se tornam mais importantes para nós do que Deus. Eu conto essa história, mas isso aqui foi um fato que me marcou. Uma senhora queria ter muito filho, um filho. E aí então, depois que nós orávamos por ela, quando nasceu, e tinha um problema sério lá que eu não lembro o que é, faz muito tempo, e eu, todos os dias às 8 da manhã eu vou passar aqui para nós orarmos pelo seu filho, ou para que você tenha um filho. E todos os dias às 8 da manhã, quando eu ia para a igreja lá no Parque Continental, eu passava lá e orava. Depois que eu vim para cá, eu não fui mais lá, mas eu sempre me lembrava disso e orava. E um dia o telefone toca. Pastor, tenho uma coisa para dizer para o senhor. Acho que o senhor vai gostar. Já sei, você está grávida. Como o senhor sabe? Eu não sei, eu só estou chutando. E aquela que não poderia dar luz, teve um bebê. Algum tempo depois ela liga e diz assim: Pastor, eu tenho uma novidade para lhe contar. O que, que é? Nasceu o segundo filho. Lógico, a gente dá glória a Deus. Diz que nem o Pelé, aquele fui. Glória a Deus. Porque aquela que não podia dar luz. Aí, depois eu soube que ela não estava indo mais à igreja. Eu falei, mas por que? Qual é o problema? Ah, sabe, pastor, os filhos não incomodam a gente tem que fazer isso, aquilo. Eu falei, então vamos orar para Deus tirar os seus filhos, porque eles estão atrapalhando você de ter uma comunhão íntima com ele. Não, pastor, fala, Deus deu o filho, não foi para você se afastar dele, mas para que você se aproxime cada vez mais dele. Às vezes nós nos entregamos a Deus, mas por parte. Aquela mulher poderia ter entregue a sua vida ou a parte dela, mas não aquilo que ela tinha de mais importante, os filhos. Também conto a história que eu acho importante, de alguém que participava de tudo quanto era culto. Até culto da MCA, se tiver, vinha. Porque estava desempregado. Aí então, vamos orar para que Deus lhe dê. Deus deu um emprego. E que emprego? Depois sumiu. Nunca mais apareceu. Falei, rapaz, mas o que, que houve? Não, sabe como é que é, pastor? Estou trabalhando tanto e tal. Falei, então vamos orar para Deus tirar teu emprego. Não, pastor, por favor, não vamos fazer isso. Falei, não, Deus te dá o emprego e agora você fica preso ao emprego e esquece de Deus. Não, vamos. Aí o rapaz se deu conta e começou a agradecer a Deus pelo emprego que tinha e cultuar a Deus e louvar a Deus. Mas às vezes Deus nos abençoa e as bênçãos que recebemos dele se tornam um empecilho para que nós o adoremos. E aí temos uma dificuldade de nos derramarmos diante dele, de nos rendermos aos seus pés. O Senhor quer o que você tem de mais precioso, se é que você o ama. Então, essa é a prova de amor que você deve dar a ele, como Maria fez. No segundo momento, dentro do mesmo texto, nós vamos perceber o que impede a rendição. E o que impede a rendição é, nada mais, nada menos do que os rendimentos. Ou aquilo que eu espero ganhar, ou aquilo que eu anseio ganhar ou lucrar. Porque quando você dá uma olhada no capítulo 4 a 6, o texto diz: mas um dos seus discípulos, Judas Iscariotes, que mais tarde iria traí-lo, fez uma objeção. Aliás, nos outros dois textos que eu mencionei, o texto dá conta de que todos eles objetaram. Todos eles disseram a ela: mas que desperdício! Mas João estava lá e os olhos de João se concentrou em um deles, em Judas. Versículo 5: porque este perfume não foi vendido e o dinheiro dado aos pobres, seriam 300 denários. Seria dinheiro para abastecer os pobres e como? Mas, no versículo 6, nós vamos nos dar conta de que o que ele queria não era abençoar os pobres, ele estava pensando em abençoar o bolso dele mesmo. Porque o versículo 6 diz assim: ele não falou isso por se interessar pelos pobres, mas porque era ladrão, sendo responsável pela bolsa de dinheiro, costumava tirar o que nela era colocado. O que Judas estava pensando naquele momento não era em pobre, não era na mulher, não era em absolutamente nada. Ele estava pensando única e exclusivamente na bolsa que seria colocada aqueles 300 denários, e aí ele ia poder, como se diz na linguagem bem comum, coloquial, aí, ia passar a régua no dinheiro lá do Senhor. Ele não estava nem um pouco preocupado com ninguém e com nada, muito menos com o Senhor, e estava preocupado com esse, com ele mesmo. O que impede então a rendição são os rendimentos, aquele desejo de ganhar, de querer, de ser, de ter. Eu escolhi rendimentos porque Judas tinha a mania de passar a mão no dinheiro do Senhor e dos discípulos. Mas quando eu falo rendimentos, a gente pode pensar também no materialismo, ou mais especialmente nas concupiscências ou nos desejos exagerados da carne ou dos olhos ou a ostentação dos bens materiais. Porque essas coisas, os desejos exagerados da carne, os desejos exagerados dos olhos e a ostentação dos bens materiais, nos faz nos desviarmos da rendição diante do Senhor. Porque o que nós queremos é ter, é ser, nós queremos ganhar, nós queremos lucrar, nós queremos encher os nossos bolsos, nós queremos ser abençoado. E todos aqueles que só pensam dessa forma nunca, nunca se renderá aos pés do Senhor. Porque isso não seria ganhar, seria perder. Se humilhar aos pés de Jesus e dar tudo o que tem de precioso é uma perda. Judas vê aquele quadro e não entendeu como Jesus entendeu. Ele entendeu de outra forma. Isso é um desperdício. Isso é um desperdício. Judas viu a atitude de Maria como um desperdício. Isso porque ele estava embriagado, ou quando eu uso essa palavra embriagado, quero dizer também dominado pelos bens materiais ou pela ostentação dos bens materiais. Ele só estava pensando na sua vida e naquilo que ele poderia ter. E ele não estava preocupado com a atitude de Maria e da grandeza da atitude de Maria. Portanto, Judas jamais, jamais se ajoelharia aos pés de Jesus e jamais derramaria aquele perfume caríssimo aos pés de Jesus, porque seria um desperdício. Um desperdício. Assim também nós agimos em relação à nossa vida, porque se eu abrir mão de determinados valores, dos desejos da carne, isto é, dos meus prazeres, se eu abrir mão dos desejos dos olhos, aquilo que eu vejo e eu quero ter, se eu abrir mão da ostentação dos bens materiais, eu vou entender, isso é um desperdício. Poxa, eu posso ter muito dinheiro, eu posso ter muitas casas, vários carros, e eu vou ser um crente e dar tudo isso ao Senhor? Eu não estou dizendo que é necessário dar tudo, mas dar o coração ao Senhor. E se você der o coração, você vai perceber que não precisa de tanta coisa. Você vai preferir o necessário. Mas a embriaguez pela ostentação dos bens materiais ou pela soberba da vida faz-nos pensar, isso é um desperdício. Tanto que na hora de dar o dízimo, eu ganho 5 mil e vou dar R$500 de dízimo, é muita coisa, vou dar só 50 e Deus quis. E se ganhar 50 mil reais, dá 5 mil? 5 mil é muita coisa. Eu não vou dar dízimo disso, não. Vou dar 100 mango e olhe lá. É ostentação dos bens materiais e pensam que estão ganhando com isso. A concupiscência dos olhos, aquilo que a gente vê, essas coisas todas nos seduzem e fazem com que nós não nos derramemos diante do Senhor, não nos rendamos ao Senhor. E aí nós simplesmente estamos nas mãos dele pela metade. Não podemos nos render a Jesus, porque já estamos rendidos em relação às nossas paixões. Nós nos rendemos às nossas paixões, mas não nos rendemos a Cristo. Foi assim que Judas agiu e os discípulos com ele também. Ele não derramou o coração diante do Senhor, porque ele tinha a sua mente e seu coração voltado para a ostentação dos bens materiais. A terceira coisa e última que eu gostaria de conversar com você é sobre a motivação para nos rendermos aos pés de Jesus. Uma motivação para eu chegar e me derramar aos pés do Senhor. Maria derramou aquele frasco de um perfume raro e caro como fruto da sua rendição, fruto do seu amor e, consequentemente, da rendição. Ela se rende aos pés de Jesus e ela pega o que ela tinha de mais precioso e derrama sobre os pés de Jesus, pela cabeça de Jesus, e se humilha lá enxugando os pés de Jesus com os cabelos. Jesus, por sua vez, derramou o seu precioso sangue por nós. Se é o que Maria tinha de mais precioso era aquele frasco de nardo puro, se o que você tem de mais precioso é a sua própria vida, os seus valores, os seus desejos, os seus anseios, a sua ostentação dos bens materiais, o que Jesus tinha de mais precioso era a sua própria vida. E Jesus então derramou o seu próprio sangue por nós. E ele pagou o preço pela nossa redenção. E aí entramos com a palavra redenção. E por que redenção? Redenção é o preço pago por um resgate. Alguém é sequestrado e você ama tanto aquela pessoa que você não mede esforços ou esforço para pagar o resgate para ver o seu ente querido de volta. Mas você teria coragem de pagar o resgate por um sujeito que vive aterrorizando o bairro e talvez já tenha assaltado um conhecido seu, ou talvez tenha assaltado você, e de repente alguém sequestra esse sujeito e chega para você e diz assim, ó, para soltar ele nós queremos tantos reais. Você vai ter coragem de pagar para aquele sujeito ser liberto? É capaz de você falar, eu dou dobro para você continuar com ele preso. Porque ninguém paga um resgate por alguém que não justifique, que não faz coisas que motive o seu coração. Tem que ser alguém que você ame. Mas o fato é que apesar de nós sermos quem somos, pecadores, e aí eu falo por mim, que quero fazer o certo e não consigo, e quero fazer, e o mal que eu não quero, eu sempre faço, como já dizia o apóstolo Paulo. Jesus derrama o seu sangue precioso por mim e por você. Então a atitude de Maria não chega nem perto da atitude de Jesus quando ele derrama aquele sangue precioso em favor de cada um de nós, em meu favor e em seu favor. E interessante que não foi por mérito. Eu não merecia, você não merecia, mas ele derramou o seu sangue por nós. Jesus, o único Filho de Deus, derrama o sangue precioso pelos nossos pecados. Marta fez o melhor dela. Talvez você não queira fazer o melhor que você possa, mas Jesus fez o melhor para nós. Ele derramou o seu sangue. Isso me faz pensar um pouco em Jesus na cruz do Calvário. E especialmente no momento que ele diz, Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem. E no meu entendimento, quando Jesus diz, Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem. Quando Jesus diz, está consumado. Ele estava pensando em você e em mim. Você crê nisso? Diga amém. Não sei de que forma, mas naquele momento da cruz, Jesus teve a capacidade de pensar em você e em mim. Aliás, um pouquinho antes da sua morte, ele ora por ele, ora pelos discípulos e ora por nós, que viremos depois. Então, para nós, para Jesus, nós não éramos alguém que não precisava dele, das suas orações. Ele orou por você. E naquele momento da cruz, que eu fico me imaginando, meu Senhor, na cruz do Calvário, ele também pensou em você e em mim. E quando eu falo você, eu queria que você pensasse em você mesmo. Em você, Adriana. Jesus pensou lá na Adriana, de alguma forma. Marcelo, Ruth, Eduardo Paixão, Ana Paula, Trovate, Oscarlina. Você, Jesus pensou. Não sei como isso acontece, mas ele fez isso. Porque ele não criou o homem, a mulher, a sua imagem, a sua semelhança e não sabe quem é. Ele sabe quem nós somos. E para mim, quando eu lembro daquilo que foi feito na cruz, o meu coração aperta. Porque aquele sangue derramado foi preço que ele pagou por conta do meu pecado. Jesus se lembrou de mim na cruz. Isso é algo muito profundo. E o que eu devo fazer em decorrência disso? Marta amava Jesus e derramou o que ela tinha de mais precioso diante dele e se humilha, se rende. Judas, por sua vez, fica pensando nas coisas deste mundo e nem sequer reconhece a atitude de Marta. Jesus ignora Judas e os discípulos e derrama o sangue dele para nos purificar a todos nós. Ele pensava em mim e em você. Me lembrei, para concluir, um texto muito profundo para mim. Eu acho que é 2 Coríntios, ou 1 Coríntios 6, 20. Segundo a Coríntios 6, 20 diz assim: vocês foram comprados por alto preço, portanto, glorifiquem a Deus com o seu próprio corpo. Vocês foram comprados por alto preço, portanto, glorifiquem a Deus com o seu próprio corpo. Você custou muito caro. Glorifique a Deus como Maria fez. Jamais faça como Judas fez, porque você custou muito caro. Você custou o sangue precioso de Cristo Jesus. Eu quero que você saia daqui e vá para sua casa, mas se lembre de uma coisa: quando Jesus estava na cruz e disse: está consumado, Ele se lembrou de você, porque vocês foram comprados por bom preço. Glorifique o seu Pai Celestial com o seu próprio corpo. Por isso eu quis refletir com os irmãos sobre rendição. É a primeira condição. O que atrapalha a rendição são os rendimentos. E o que eu quis determinar por rendimentos são os valores materiais, são as concupiscências dos olhos, as concupiscências da carne, a soberba da vida, ou a ostentação dos bens materiais. Depois eu dei para você uma motivação. Por que você deve fazer isso? Você custou muito caro para o Senhor. Que Deus te abençoe. E que você entregue a Ele o seu melhor. Amém.